natal, amor semente, que em chão alheio fortalece. Amor fatal, amor presente, que o pão suado amadurece. Ó terra mãe, dormir em teu regaço foi quanto eu quis, e não destino assim de ter de ser eterno peregrino, deixando aqui e além partes de mim. Sei dizer como aprendi o meu viver ao teu compasso. A minha voz brota de ti e cada verso é um abraço. Aqui estou fiel como as marés, navego em nau que se chama saudade. Oh, mar sem fim, sonhos e galés, no meu cantar vai minha identidade. Aqui estou fiel como as marés, navego em nau que se chama saudade. Oh, mar sem fim de sonhos e galés, no meu cantar vai minha identidade.